Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast especial de aniversário! Aê, estamos aí, mais um ano de Projeto X, seja quinzenal, seja com expresso, estamos aí ainda vivos, é isso aí! Contra todas as possibilidades, chegamos ao ano 6. Completando 6 aninhos, já temos que pagar a passagem, hein? Agora tem que pagar a passagem, já tem que atualizar as vacinas. E diria aqui, diria, aquela ideiazinha há anos atrás de um grupo de amigos fazer um projeto de conversas, de debates sobre temas bacanas, batutas, está ainda rolando, está bacana, está tudo lindo. E continuamos, com força. Continuamos. Mais velhos, mais chatos, mas ainda assim mantendo. Esse Projeto X Podcast, a gente vai manter aquela situação de especial de melhores momentos. Então a gente vai falar algumas coisinhas aqui. Logo depois vamos colocar aí os melhores momentos que a gente teve nesse último ano pra vocês escutarem. E vamos nessa. E antes de mais nada, vamos às apresentações. E eu sou o Mug, e estou há muito tempo assim fazer alguma gravação no Projeto X aqui. E é isso aí. Bom, aqui é a Adri, e ao contrário do Mug, eu tô gravando mais do que eu tava esperando e mais do que eu tava querendo. Porque aparentemente todo mundo meio que deu uma... Você absorveu as gravações. É, mas é bom que a gente vire especialista em muita coisa. Eu sou o Flávio Kiba e eu fiz o que ninguém fez nesse podcast. O que, que vocês acham que ninguém fez nesse podcast? Alguma coisa decente? A primeira coisa que eu pensei foi reclamar, mas isso todo mundo faz. Não, eu escutei o piloto. Isso é uma, mano, isso é uma coisa. Mano, peraí, não. Tempo. Aqui, eu vou me defender. O piloto, eu escutei pro aniversário do ano passado, que a gente revisitou o piloto, tá? Pro aniversário do ano passado. Temos provas, temos receipts. Escutem o aniversário do ano passado, que o senhor Kiba não foi o único. Beijos de luz. É, a gente teve uma revisão do piloto. Ah, mas eu vou aqui comentar o piloto, mas eu vou dar a minha opinião sobre o piloto. Tá certo. Certíssimo, porque você não pode dar opinião no aniversário do ano passado, é agora. Exatamente, agora eu vou falar. Bem, então só pra colocar algumas coisinhas aqui antes de começar, Projeto X Podcast faz aniversário no dia 27 de agosto, tá? E essa é uma data legal, porque fora isso, a gente também comemora no dia 27 de agosto. O dia do corretor de imóveis, o dia do psicólogo, o dia do Rio Paranapanema, São Paulo, o dia da limpeza urbana e o aniversário da minha mãe. Então é uma data muito da hora. Como sempre, aquele beijo pra mãe do Mug, que eu sei que ela escuta a gente de vez em quando ainda, né? Ela é a única que reconhece a nossa existência. Uau! Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Que loucura! Imagina se a gente começa a comemorar tudo ao mesmo tempo. Imagina que loucura. Ia ser louco, hein? Ia dar pra fazer uma puta festa da hora. Uma festa, né? Projeto X, pode crer. Projeto X. Você já viu o filme? Pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas vai ser um rolê muito louco, independente. Isso ninguém vai poder discordar. Bem, sei que temos coisas surpreendentes aqui pra serem vistas, então me ligando, peraí. Caraca, sertanejo. Segue aí. O Mug é o host e fica... Ah, vai tomar no... Você tem que puxar o Mug, caralho. O que aconteceu nessa gravação foi que aparentemente as três pessoas decidiram trazer surpresas, um sem falar pro outro, então nem a gente sabe o que um outro vai fazer. Então essa gravação vai ser uma zona. Eu gosto disso, inclusive. Vai ser interessante. Algum tempo depois... Essa introdução aqui A gente preparou, na verdade, a Adri preparou uma coisinha bacana pra gente nesse cast. Temos uma leve surpresa, algo diferenciado, né, Adri? Assim, como muitos de nós, vulgo só eu, viramos loucos dos signos em algum momento das nossas vidas, olha só o que 6 anos fazem com as pessoas. A gente pensou, agora o site já tá 6 anos, já tá falando, comendo sozinho, andando sozinho, tomando as vacinas. Então a gente pensou, talvez seja a hora de fazer o mapa astral do site. Porque nós temos as informações, afinal de contas, a gente tem o dia em que ele nasceu e a hora em que ele nasceu. Porque se vocês se lembram bem, no dia em que ele nasceu, a gente ficou esperando pra dar a 6:30 exata pra revelar o nosso bebê ao mundo. Então, o que nós podemos dizer? O que os astros têm a dizer sobre o Projeto X Podcast? O que os astros têm a dizer, Dri? Conte-nos. Não esconde nada. O Projeto X, ele é do signo de Virgem. Começamos bem. É, disso eu sei. Disso eu sei porque é o mesmo signo da minha mãe. Ó, tô bem. O que os astros dizem sobre o signo de Virgem? É um site modesto, é um site organizado, é um site que preza o fazer bem feito, o detalhe, a exigência pra fazer tudo perfeito, que precisa, às vezes, superar a modéstia pra se expressar melhor, tende a não se incomodar com a rotina e ter muita responsabilidade no trabalho ou serviço. Yeah. Puta merda. A gente é um poço de vacilo. E ninguém é responsável. Ninguém é responsável. Tudo mentira, porque a gente se acha pra caralho e todo mundo fica com preguiça de gravar. Tudo bem. Mas o que pode tornar um virginiano melhor? Tem que descansar mais a mente imperativa. Se a gente descansar mais, a gente vai lançar um a cada era glacial. Entender que ninguém é perfeito, nem os virginianos são perfeitos. Ah, inclusive um beijo pros virginianos, mas vocês são chatos pra caralho. Beijos mesmo. Minha mãe não é chata não. Minha irmã é. Menos a mãe do Mug. A mãe do Mug é firmeza. Tem que se expressar melhor nos relacionamentos, sabe? Leia-se. A gente precisa começar a se relacionar melhor uns com os outros pra respeitar os nossos prazos e conversar uns com os outros e avisar quando a treta acontece. Ser menos pessimista, reclamar menos, né? Reclamar menos, né, Sr. Kiba? Eu parei, né? De reclamar, minha vida é outra. Criticar menos as pessoas, né, Sr. Kiba? Minha vida é outra agora, eu sou uma pessoa não, nova. O Kiba tá diferentaço, cara. O Kiba tá, eu sou mais, do bem agora. Tá mais zen. Só de eu falar eu sou do bem significa que eu não sou do bem, mas eu sou do bem. Ok, o que é que isso quer dizer? Mas enfim, o que nós temos a dizer é isso. O site, ele é um clássico virginiano, só que não. Qual que é o ascendente do site, Dri? O ascendente é touro. Ó, touro é legal, touro é legal. Tendo um ascendente em touro significa que tem um comportamento obstinado por natureza. Maior resistência física, o que é verdade. 6 anos tomando na cabeça, a gente continua aqui. A gente continua firme e forte. Sim. Igual a geleia, mas continua. Uma tendência à estabilidade, tá? Lealdade, sim. Essa é sério. Eu já tô fazendo piada de tiozão, eu tô ficando velho, sério. Então, olha a idade aí. E a lua, Adri? E a lua? E a nossa lua é em Capricórnio. Capricórnio é meu signo de sol e é uma bosta. O que quer dizer a lua no seu signo? Pras pessoas que estão achando que a gente tá falando um monte de merda, o que significa cada coisa? Signo de sol é a sua personalidade. Ascendente é a forma como você se manifesta. E o signo da lua é o seu íntimo. Certo. Só pra vocês não ficarem boiando. Então qual que é o íntimo do Projeto X? Então, a nossa lua tá em Capricórnio. Então quer dizer que inspira sensibilidade, crítica e autocrítica, gosta de reconhecimento, é ponderado quando tá interessado e envolvido com alguma coisa. Isso é verdade. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Até porque a gente curte pra caramba ver e-mail que a galera manda, comentário e tal. É, a gente gosta de ver reconhecimento nosso. Então, assim, o que nós temos pra dizer sobre o site? Ele é ponderado, ele é sensível, mas ele é trabalhador, ele é centrado, ou seja, nada. Os astros mentiram pra nós, eu não vou ler a porra do mapa inteiro. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente, mas o que a gente pode dizer é que nós temos, assim, muita coisa em terra, o que deveria insinuar estabilidade, só que não, né? Então, assim, os astros não foram muito legais conosco, mas quem sabe seja alguma coisa futura. Até porque alguns traços negativos são relativos a, pode ser um pouco arrogante, um pouco cínico, um pouco rancoroso, um pouco sarcástico, vingativo, emocionalmente inibido. Enfim, é melhor eu parar por aqui. Nossa, parece eu. Então, é melhor eu parar por aqui, porque você tá começando a ficar meio, tipo, meio pesado até pra mim. Porque eu sei que a maior parte disso aqui vem de Capricórnio e eu sei que é uma bosta, mas tudo bem. Enfim, gente, o que os astros dizem sobre nós é isso. Mas foi bom, gostei. Muito obrigado. Parabéns, Dri. Loucas dos signos que estão nos escutando, desculpa qualquer coisa, eu peguei isso tudo do Astrolink, beleza? Não me responsabilizo por essas informações. Bem, Kiba, você já deu uma prévia também do que você ia falar, mas manda aí. Bom, basicamente o que eu fiz, eu fui lá no nosso Projeto X piloto, né, e eu vi o que todo mundo falou, mas não sobre o Projeto X, assim, não. Eu vi o que cada um falou lá, que gostava, o que fazia e como se apresentou pra galera no Projeto X, e eu vou comentar, vou dar minha opinião sobre qualquer um. Beleza. Vamos lá. O Mug, ele foi o primeiro, né, ele se apresentou, ele disse que ele queria se tornar forte para proteger os Nakamas. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu continuo fora dessa cama. Ele disse que ele é fanático por One Piece e a gente achou que era, até a semana retrasada. Até a semana retrasada, quando deu uma gafa. Onde ele deu uma gafa, ele descobriu que ele não sabe quem é o Mr. Tree. Ele falou que o Mr. Tree é o Bonchan e, na verdade, o Bonchan é o Mr. Tree. Então ele errou. Errei feio de um personagem importantíssimo. Não sabe porra nenhuma, pra mim ele não vale mais nada com relação a One Piece. Nossa! Eu sou o Mugiwara e serei seu anfitrião nesse primeiro podcast, pois... Se eu não me tornar forte, eu não serei capaz de proteger os meus nakamas. O que que é nakamas? Oh, eu não sou do seu nakama não, velho. Proteger os seus nakamas? Tô fora dessa, mano. É, eu também não. explique o que é nakama, por favor. Enfim, meus nakamas são meus amigos. É, não tava isso no meu contrato não, como assim? Eu sei de uma coisa, eu tô fora dessa cama aí. O Rod, ele disse que bem-vindo à internet e tal, eu sou seu guia e blá. E na verdade ele só não queria revelar o nome dele, mas ele revelou o nome dele. E o que que ele falou? Ele falou que ele gosta de boxe. E agora a gente descobriu que é verdade, porque ele faz boxe até hoje. Então é verdade. É, mas ele não é mais o guia da internet. Ele virou o tiozão que compartilha corrente de zap. A idade chegou, né? Mas ele ainda compartilha bastante meme, né? Então ainda um pouco. Então, mas gente, os memes são pra gente, porque as correntes são pros tiozão do zap. Não é diferente. É a mesma merda. É a mesma merda, é. Aqui é o Rods e bem-vindos à internet, né? Serei seu guia, vamos lá, vamos. Vamos ver até onde essa nave vai chegar. O guia do mochileiro da internet agora, escrito pelo Rodrigo Nunes. Não entre em pânico então. Não, Nunes Rods, Rodrigo Nunes é na vida real. Não tinha que falar meu nome da vida real. Porra, amor. Rodrigo Nunes, pá! O Kiba, eu, né? Eu disse bem-vindo a este novo mundo de aventuras, mas isso foi tão bosta que no próprio podcast ninguém comentou. Então eu também não vou falar nada. Eu disse que eu gosto de escrever, mas até hoje não consegui lançar um livro. Então também, bosta, né? Deixa pra lá. Eu sou o Flávio Kiba e bem-vindo a esse novo mundo de aventuras. Oh, yeah. A Feira, ela disse que ela tem orgulho das raízes tchecas dela, mas a gente só consegue guardar os 3 primeiros dígitos do nome. Ninguém sabe mais nada. É isso aí. Ela falou que ela é gaúcha e ela continua gaúcha. É, isso. E ela falou que ela gostava de livros e ela continua gostando de livros. Apesar que eu vou falar, ela vai me xingar se ela ouvir, mas ela não tem mais o sotaque gaúcho. Agora ela é paulista. É, ela já perdeu o sotaque gaúcho fortemente. Agora ela é paulista. Também, ela tá morando aqui há quantos anos? 8 anos? 9 anos? 7, 8 anos já, por aí. Eu sou a Fernanda Fofonca e eu tenho orgulho das minhas raízes tchecas. Pra quem não quiser falar Fernanda Fofonca, chame ela de Fer. Fer é mais fácil. Também acho. O povo não tem memória. Bem-vindo à era dos 8 bits, né? A gente só consegue guardar 3 dígitos. É tudo Twitter, né? 140 caracteres, nada mais. Bom, o Cabeça, né, falecido, ele falou que o Projeto X é um nome bem legal. E ninguém comentou porque, na verdade, ele não estava naquela gravação. A gente colocou ele lá, né? Então não tinha como alguém comentar. É, a gente introduziu ele pelo poder da edição. Isso a gente nunca vai deixar ele esquecer. Ele não é membro fundador. A gente mandou, eu lembro que eu que mandei ainda a lista de perguntas pra ele, ele respondeu. E eu depois a gente montou lá no final e falou que ele tava lá. Só que, na verdade, ele não tava. Ele falou que ele era DCnauta e até hoje ele não conseguiu admitir que a Marvel é melhor, né? Tudo bem, fazer o quê? Que é verdade. Aqui é o Cabeça, e mesmo que X me lembre multiplicação, que me lembra matemática, que por sua vez me lembra recuperação, Projeto X é um nome bem legal. O Seiji, ele disse que não é um ancião, o que eu tenho a dizer sobre isso é KKK. Na época, alguém falou que ele tinha 112 anos, agora ele tem 118, né? Passaram 6, né? Né? Ele não queria revelar a idade real dele, ele não queria revelar o nome real dele, né? E ele disse que a idade não interessava, e na verdade continua não interessando. O nome dele é William Sage, pra quem não sabe. É... Google, coloquem no Facebook e seja o stalker dele. Eu sou o Sage, tô aqui com a minha toalha, e eu não sou ancião, é verdade. Aham, vai lá. Mentira, ele é velho. A Dri, ela disse que o inverno está chegando, né? Só que até hoje o inverno não chegou. Se vocês prestar atenção, ainda não acabou o Game of Thrones e vai ficar pro ano que vem. Inclusive, até hoje eu não assisti. Isso se o filho da puta não morrer antes, né? Tem isso. É. Sempre tem essa chance, né? Naquela época era tipo uma puta novidade, né? Hoje em dia, nossa, Game of Thrones. Mas tudo bem. Na época ela estava pra se tornar uma bióloga e agora ela é da área do audiovisual. Olha que loucura. Meti o pé na biologia, tô desempregada agora também. Foda-se tipo, biologia. Foda-se biologia. Foda-se audiovisual. Foda-se tudo. Né? Vou vender minha arte da praia, que é o que tá tendo pra hoje. É, exatamente. Ela virou cosplayer também, é uma coisa que tá por fora, mas eu acompanho as fotos dela. Que bom. Eu sou a Dri, E pra trazer um pouco de sabedoria pra vocês, eu só digo, o inverno está chegando. O Panda, ele fez uma frase totalmente nada a ver, ele disse que o novo é novo de novo, que não faz o menor sentido, que era tão inteligente e ninguém entendeu, e ficou por isso mesmo. 6 anos e continua um enigma. Continua a mesma coisa. Ele disse que gostava de animes e War, né? Mas eu não sei se ele gosta mais de War. Anime eu sei que ele gosta porque tá assistindo uns animes aí, mas o War eu acho que não. Eu acho que ninguém mais gosta, a gente evoluiu. Agora não se fala mais jogo de tabuleiro, agora é board game. English. Então as coisas mudaram. E olá, aqui é o Panda Hideyuki e o novo é novo. E de novo. Eu queria fazer uma menção honrosa e menção ao Rosa, como diz o Jim, né? Ao Jim, ao Abi, ao Éter, ao Rafael Fer e ao Bira, que não estavam nessa gravação inicial, mas que fazem ou fizeram e parte da nossa equipe estão no nosso coração, né? Até o dia de hoje. Nossa história. Fofo desse. Ah, que fofo. É, então isso é muito legal. É uma reflexão que a gente... Nossa, é muito diferente, muito diferente. Até a voz das pessoas está diferente. É muito louco isso. Às vezes melhoraram o microfone, coisa do tipo. Melhorou o equipamento também, pelo menos no meu caso, né? É engraçado. Engraçado, tipo, a Fer falando que tinha 21 anos, eu tinha 22, tipo, nossa, né, eu tenho 29, foda-se, né, mas tudo bem. Mas é legal fazer essa... Essas comparações, né, essa evolução de 6 anos, o que muda, na verdade, assim, é uma coisa legal se pensar, quando você é entrevistado pra um emprego, geralmente te pergunto, como que você se imagina daqui 5 anos, né? Cara, eu nunca me imaginaria que eu estaria fazendo uma gravação de um podcast em João Pessoa, que é extremamente longe da minha casa. Né? Eu confesso que eu achei que eu ia estar ganhando 5 dígitos, mas eu ainda não tô, então, né? Não cheguei no meu objetivo, mas fazer o quê, né? A gente tá aí. Mas ainda tem um objetivo, ó. Então, isso aí. Isso aí. Pelo menos eu passei dos 3, né? Ó, então, quando se fala de dígitos, eu não penso em dinheiro, eu penso em balança. Mas beleza, eu quero me manter nos dois. Okay. Dá pra gente não tocar nesse assunto, por okay, favor? É, vamos parar de... Vamos finalizar que tá começando a chegar num assunto meio trigger, meio polêmico. Aí, deixa pra lá, né? Esse podcast, na verdade, ele vai ser mais preenchido aí com melhores momentos, porque a gente tem bastante. Embora a gente pareça que não grava tanto, a gente até grava. Pessoal, escutem os expressos. É o que a gente pode te oferecer de melhor em um tempo pequeno. Nos expressos a gente traz uma galera nova, diferente também. Mas os expressos estão aí pra manter, né, a vida no site. A gente tá lá com o pessoal, tá com o Éter, o Jim ajudando bastante ali, a Dri também ajudando bastante. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem aqui com a família Projeto X Podcast e fiquem aí com os melhores momentos. Isso aí, galera, beijos. Muito obrigado, isso aqui só existe por causa de vocês e rumo ao ano 7, né, galera? Ano que vem a gente vai estar aqui de novo. Mandem e-mails, comentem bastante e é isso aí que nós gostamos do feedback. Só não pode rolar a crise dos 7 anos. Falou, gente, beijos, até mais. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, onde hoje nós iremos falar sobre um anime muito bom da temporada de inverno? Outono e inverno. Fala o mês, eu acho mais fácil, porque é tudo invertido aqui e no Japão, então é mais fácil. Olha aí. A temporada de junho. Outubro? É de outubro, isso. A temporada Poxa, de outubro. De 2017. Tá mal todo mundo aqui. Urubaga! Aqui é o Abe e Kiba, quando sai a parte 5? Cara, se a parte 4 demorou 2 anos, a parte 5 vai tender a demorar pelo menos uns 4. Eu sou a Adri e a vida seria muito da hora se a gente pudesse escolher uma classe no começo dela. Não, pera. Não ia ser legal. A gente já faz isso e já toma no cu. Não, não ia ser legal. Bom, eu, um personagem que eu gosto muito é o Sr. Mystix. Miserável, devia ter sido o primeiro. Eu quero o Mr. Mix, Mr. Mix, mate o Kiba, porque eu quero ser o primeiro. Eu sou o Sr. Mix, olhe pra mim. Oh, Qual seria o nome de pirata de cada um? Mug. Não, porra. Buguei! Buguei! Você bugou a criança. Caraca, agora. Velho. Caraca. Caraca. Cara, a gente tem um bagulho chamado Red Line, tá? Cowboy Belt, Red Line, Cowboy Belt, tipo a Grand Line, né? Tudo me lembra uma coisa muito louca de São Paulo, chamada metrô. Por uma pessoa aqui a ser comentada é o David Harbour, que tá fazendo o delegado Jim Hopper. Sou eu. É o Jim. Jim Hopper. Ok, ok. Entendi o trocadilho. Entendeu? Enfim. Na mesma praia. Eu ganhei meu primeiro videogame com 7. É porque eu tô considerando videogame só aquele que vai na televisão, tá? Porque o Game Boy eu considero um portátil e eu comprei com o meu dinheiro. Meu primeiro videogame foi um Atari 2600. O meu também. Não. Aí, ó. Toca aí, Dragão Dourado. Hi-Fi. Aqui é o Jim e eu acabei de sequestrar a pauta porque eu vou ser o navegador deste navio. Você tá maluco, velho? Ctrl Z aí. Caralho. Vai tomar no cu. Lidem com isso. Lidem com isso. Jim, não. Não. Quer ver? Vamos revelar bastidores pra galera. Vamos ver, ó. Tirando que a gente excluiu alguns aqui, né? É, a gente limpou recentemente. Tipo, ó, tem um de bacana. Por que não sai? Porque não é bacana. Tudo. É por causa dessa piadinha escrota que essa merda desse cast não sai. Burubaga! Isso é uma coisa até pra se pensar. Eles pegam assim, tipo assim, ah, eu pareço um sapo. Eu não vou pegar uma pessoa normal. Eu tenho que achar uma pessoa sapo pra casar. É, foda-se. É. O problema é que não é alguns, são todos. Não é alguns, não, são todos assim. Sempre assim. Aqui é o Seiji. Eu só quero falar que a merda é relativa, tá, gente? Aqui é o Dash e... não tem problema gostar de coisa ruim. E aqui é o Zyder e quem disse que é ruim? Pera aí. Vamos ver a lista. Vamos ver o que você vai falar, cara. Onde você se encaixaria nesse lugar assim? Eu acho que a Adri ia ser o cachorrinho que perdeu a loja. Jim, vai tomar no seu cu. Beijos de luz. Não fala assim. Coitado do chuchu. Mug, eu vou desligar essa gravação agora. Vocês vão se virar sozinhos pra gravar, beleza? Tchau. Adri, volta aqui. Vocês estão vendo? Eu lembro até hoje de uma tirinha do Cebolinha. Que fala, passa a lula em todo mundo. Eu gosto do alombada. Ô, Vani, que alombada. É boa, né? Ela percebe alguma coisa, ela fala na cara, não tem vergonha de falar. Ela não tem vergonha nenhuma. É muito nenhuma. Honesta. Então isso normalmente pega todo mundo desprevenido, porque ninguém sabe responder pra ela quando ela dá uma dessas. É isso aí, porque todo mundo fica engolindo o sapo, né? Ai, essa prosódia foi forte, velho. Então, o mangá é melhor, bem melhor, né? Ah, não, sim, sempre vai ser, né? Infelizmente, o americano gosta de sempre dar umas alterações meio bizarras aí. É, então. Fica daquele jeito. E várias outras obras que eu não gosto, e eu sempre vou falar mal do Terraformar, todas as tipos de mídia. Velho do céu! É muito engraçado porque, tipo, eles pensam, porra, a Summer tá no sonho do professor, né, velho? Tipo, o professor fica pensando na aluna. É muito errado. Vamos fazer um sanduíche de gerações? É, nossa, isso é muito errado, velho. Sanduíche é muito de gerações. Errado. Por exemplo, a astrologia. A astrologia não tem nada de científico. Não tem. Então ele é muito ignorado, contestado, pra quem aceita a ciência de verdade, né? Isso é bem conversa de aquariano, né, não? Eu sou aquariano, peraí. Tá vendo? Pô. Tá provado, aquariano é tudo cético. Provou. Não é. Não, mas ele trabalhou na época boa da Toei, vai, vamos falar a verdade, né? Tinha Dragon Ball, os filmes pelo menos, Digimon, tem um pouco de One Piece. Olha, Digimon tá no meu coração e sempre estará, mas bem animado ele não é. Isso é outra história. Isso é outra história. É, isso já é uma outra discussão pra outro momento. E aqui é Cláudio de Argão Dourado e saiam do meu gramado. Caramba, essa referência. Senhora... Faz tempo que eu não escuto, hein, cara. Né? Ah, é que ninguém tem mais gramado hoje em dia, né? É, também. Não. E pior que isso, quem vai entender essa referência de velho é velho, cara. É, o podcast é isso. Uma das coisas mais legais desse episódio, o Hots, tipo assim, ele virou o Pico Rick, né? E ele fala com entusiasmo como se aquilo fosse a coisa mais legal que existe. E, tipo, ele tá ali, Mori, eu virei um Pickles, eu sou o Pico Rick, e não sei o quê. E o Mori com aquela cara, tá, mas... Porra, e daí, mano? Qual é o seu problema? Tem um monte de séries que ficaram agonizando, ainda agonizam, e o pessoal não cancela, pior de tudo, me dá uma raiva. The Walking Dead, estamos falando de você, né? O Supernatural também podia ter acabado. É. Não sei o que mais pode acontecer nessa história, porra. Já fizeram de tudo. E alguém me pergunta se deve jogar, eu sempre falo, sim, você deve, mas quando você jogar, não jogue olhando o tutorial, não jogue olhando guia nem nada. Por quê? Faça o seu primeiro play. E primeiro porque, assim, eu sugiro isso principalmente pro Nocturne, de preferência pra pessoa ir bem despreparada, pra ela ir batendo o matador sem um buff sequer, pra ela tomar no cu bonito, porque o mundo não é justo. Eu gosto de ver ela sofrendo assim. Os Terribitos são aquelas famílias quatrocentonas uber ricas que não se misturam com essa gentalha, né? Que, assim, tem nomes que precedem eles, que, tipo, aparecem no programa da Mauri Júnior e Pans. Ou então a gente pode colocar também que esse pessoal, que São Paulo são os revolucionários. Por quê? Porque eles querem ser o governo mundial, mas não conseguem. Puta que o pariu. É uma boa também. Olha só que legal. Puta que o pariu. A gente vai falar então agora do segundo personagem, do Elias, né? Elias Ainsworth, ou Pilium Murialis, como ele também é chamado na série. Ou também podemos chamá-lo de O Mago dos Espinhos, pra quem tem vários nomes. É, esse cara aí, ele é cabeça dura. Ele é uma personalidade meio infantil às vezes. Ah, né? Duduntes. Sim. Manda um Duduntes na edição. Entendi, por favor. Entendi. E no caso aí, o Uruguai, ele não quis participar, né? Não sei se vocês manjam, porque... Ah, porque ela ficou emburrada, porque os europeus não vieram para o país deles participarem da Copa. Ah, então foi tipo, vocês não vêm pra cá, eu não vou pra lá também, né? É, isso mesmo. E tá errado, não tá errado, vai. Vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha. Vocês não quiseram vir pra aqui, eu não vou pra aí, não. Tá certo, né? Acho justo. E, na verdade, até quando a gente tem muitos temas, a gente também acaba tendo esse problema, porque a gente não lembra que a gente já gravou desse tema, né? Isso é complicado. O Jim toda hora parecia pra mim. Vamos gravar esse tema? Jim, a gente já gravou e você participou desse podcast. Quantas vezes já tá acontecendo esse ano? Pois é, né? Ai. Como eu falei, mapas não ajudam de nada quando você não sabe lê-los. Eu acho bem engraçado. Só voltando rapidinho, teve um episódio que eu assisti. Aquele episódio da TV, que eles vão assistir a TV também, tem um episódio da série dos policiais, que é o Pernas de Bebê. Ah, o Pernas de Bebê. É muito bizarro. O policial chama Pernas de Bebê. Você vai trabalhar aqui com pernas normais, Pernas de Bebê. E não é só isso, quando ele vai correr atrás do bandido, ele começa a fazer um barulhinho tipo... Eu faço barulho quando eu corro. E aí ele decide proteger a Tice, né? Numa história que é muito comovente também, realmente. Sim, sim. E ele tentara por ruivas. Sim, ele tem uma ligação bem forte com meninas ruivas. Também, também. Ligação é foda, cara. É tara mesmo. Ele não pode ver uma ruiva, né? Fetiche. Não vem com essa. Fetiche. Não vem com essa, meu. Não vem com essa menina pro lado dele, não. Oh. Parece o Wolverine, cara. Como assim? É, parece o Wolverine. Aqui é o Abi e não confundam Boku no Hero Academia com Boku no Pico. É. Na verdade, cara, quando você começa a escrever Boku no... E alguém tá tipo, passando perto, já olha com você com uma cara assim, tipo... Aí você coloca o H. Aí a pessoa fala, tudo bem. É, eu tô imaginando, tá ligado? Filme de terror. Tá lá aquela tensão. Aí coloca o H, aí você... aí ele volta, deleta o H. Oh, my God! Aí no jogo, ela meio que tenta te seduzir, porque ela fala, não, eu quero ficar com você, eu quero que você seja o meu marido, meu amante e essas coisas. Obviamente você acaba negando isso, porque você é o protagonista, você quer salvar o mundo, né? Você não quer se deitar com ela. Fale por você. Eu não sei. Eu tô falando assim que eu não jogo Shin Megami Tensei, então eu não posso fazer essa escolha. Eu sou a Ana e eu queria que as pessoas colocassem na cabeça que evolução não quer dizer que macaco vira gente. Amém. Obrigado. Thank you very much. Pode ser que macaco não vira gente, mas que tem um monte de gente virando anta. Cara. Isso tem, cara. Tem uma galera que, tipo, se cair de joelho, começa a pastar, porque tá foda. Pobre Zantas. É, as outras não merecem. Coisa. Beijo pras Zantas. Vou jogar um D20. Boa. Deu 11. Deu 11? Então a gente caiu em jogo de cartas. É um jogo de cartas. Olha, jogo de cartas, a gente pode estar falando de paciência ou a gente pode estar falando de Yu-Gi-Oh! É bom a gente fazer essa distinção primeiro. Eu acho que a gente tá falando de Yu-Gi-Oh! É jogo de, o jogo de cartas pode significar muita coisa. É você tem o talento de rerolar o dado, Jim? Depois que ele se formou, ele já estava no processo seletivo para trabalhar no Estúdio Ghibli. Mas não chegou a fazer a seleção final. Quem nunca, né? É, né? Ô, Éter, como é que em japonês pronuncia o nome do estúdio? É Ghibli, né? Ghibli. Ghibli. Cara, eu já falei isso num podcast de Ghibli, eu pronuncio errado porque sim, tá? Eu sei que tô pronunciando errado, mas eu vou pronunciar errado assim pela minha vida toda. Não tem jeito. Pô, então eu vou pronunciar Carlão. Ok, Estúdio Carlão. Estúdio Carlão. Ghost in the Shell foi originalmente um mangá escrito e ilustrado pelo Masamune Shiro. O mangá foi lançado originalmente em 1989 e lançado posteriormente em volumes pela editora Kodansha. Além do mangá, tivemos várias adaptações também sobre essa grande obra, o Ghost in the Shell. Alguns animes feitos pela Production ID, além de outros jogos e também outra coisa que a Adri não quer que a gente cite. Vamos lá. Bom... E por fim, o mais injustiçado deles, na minha humilde opinião. Todo mundo xinga ele. Jean Basquiat Lamarck, que propôs a teoria dos caracteres adquiridos e do uso e desuso. Que é basicamente a ideia do um artista pornô vai ter um pinto maior. Que é isso? Pode ser assim? Pode ser isso? Assim? Tantos exemplos que você tinha, podia dar e você tinha que ir nesse. A tomar banho. Tá bom, pode cortar. Então vou colocar uma coisa mais bonitinha. E depois que ele não conseguiu entrar no estúdio Ghibli... Carlão. No estúdio Carlão. Ele conseguiu, em 91, começar como trabalhador da Toei Animation. Coitado. Onde ele ficou até os anos de 2005. Olha, ele tem que começar em algum lugar, né, galera? É. Se bem, considerando que é a Toei, né, dá pra falar aí que ele não trabalhou muito, né? Ah, ele deve ter trabalhado bastante no começo, né? Não, é a Toei, cara. Você não entendeu. E as adaptações que valem a pena falar encerram aí. A gente teve uma outra, mas não vale a pena falar, não, né? Não, Filme live. A gente não fala do que aconteceu em 2016. Isso não existe. Action, não. Não existiu. Que live action? Não existiu isso? Do que você tá falando? Eu não tô sabendo disso. A minha tristeza é que eu gosto tanto da Scarlett Johansson. Por que, que ela se prestou esse papel? Dinheiro, cara? Dinheiro. Por dinheiro, né? Assim, eu, não, eu entendo, eu sei a resposta, mas sabe quando ainda assim dói? Ai, ai, tudo bem. Mas vamos começar primeiro falando de temas. E esse podcast tem pauta também, então vamos ver. Sim, esse é o contrário dos podcasts de certas pessoas, né, Jim? Esse tem pauta, a gente sabe de onde a gente sai e pra onde a gente vai, né? Mesmo com pauta eu não sei de onde eu vou pra onde eu vim, então... Olha só. Eu sou assim na vida. Oh, esse vai rolar shade nesse podcast, já aviso, não me arrependo de nada, tá? Só pra deixar os ouvintes bem cientes disso. Sim. Odri, pra que adianta um mapa se não dá pra ler? É simples assim. Caramba, não. Caramba. Não precisa de mapa. Por se Persona 5 ganhar, eu vou ficar muito feliz, eu cara. Também. Vai ser, assim, realmente a consagração de uma série que merece atenção e merece carinho. E se ganhar, vai ser um tapa na cara da SEGA tão forte. E ela nem vai ver de onde veio, né? Exato, porque... Nossa, mano, não! Não, porque... Ai, puta, velho, mano. Não! Adoro. Ai, mano. Não! Meu nome é o Ether e eu acho que Log Horizon me mostrou definitivamente tem a melhor representação de uma raid num ambiente de Isekai. Boa, eu gostei muito também, eu realmente gostei. Tipo. Pergunta, Bruto, você já fez alguma raid na sua vida? Já. Loucote. Por essa você não esperava. Oh! Não mesmo. Pior não que mesmo. Ele faz mesmo, semanalmente, inclusive. E eu tava vendo aqui que legal, o Standalone Complex e a segunda temporada, cada um tem 26 episódios, 2 episódios lançados a cada mês, no mesmo dia. Nossa, olha, mano. A espera pra galera, 2 episódios, no mês seguinte, outros 2 episódios. Isso durou 13 meses. E vocês chorando porque tinham que esperar uma semana pra ver Game of Thrones, né? Vocês não sabem de nada. Nossa. E o mais legal mesmo dela, de como um personagem, é o fato dela querer virar uma heroína. Porque até agora, tudo que vocês viram foi, o Midoriya quer virar um herói porque ele quer fazer a justiça, o Bakugou porque ele quer ser forte. Ela tem um motivo, assim, que é muito real, que ela quer virar herói porque tá foda. Quer ganhar dinheiro. Porque tá foda. É o típico nós, tá ligado? É o típico nós. Precisa ganhar uma grana e por isso ela resolveu virar uma heroína e desbravar a vida. E aí a gente precisa trampar, mano. Bora pegar! Cara, eu fiz isso em 2008, 2009, cara, esse negócio. Não, 2010. É a última vez que você fez? Que foi a última vez que eu fui no estádio também. E você quis dizer há 8 anos atrás? Por aí. E já tinha celular com rádio. Hoje em dia, mas hoje se eu for, vou levar o celular, na verdade, né? Porque tá mais cômodo. Mas ainda eu gosto daquele momento. Aquela sensação. Depende, pra que time que você torce? Corinthians. Então não vá, não leve o celular. Entendi, eu entendi. Bora pegar! A Blank, que é a representação da Nintendo, ela é o tipo de pessoa que é... Ela é super focada no trabalho, ela adora ler, e ela tem um complexo com a própria aparência. É bem a cara da Nintendo, se você for pra pensar. Aí você tem a Sega, que é a Neptune. Que é a que tenta se juntar, que é a mais alegre, feliz, e que tá nem aí pra nada, e que... Fala assim, whatever. É a beleza da aposentadoria. Bora pegar! E agora, pra terminar o cast, aqui a gente vai falar aí alguns episódios, pra ser mais específico, o episódio predileto de cada um. Pode, pra falar a verdade, eu vou deixar aí um pouquinho livre, pode falar até dois, se quiser. Se quiser, se não quiser também, foda-se. Seja obrigado. Na verdade, eu acho que a gente devia se dar uma de Rick, não só selecionar episódios favoritos, a gente tem que falar mal do episódio favorito de cada um. Porque o seu episódio favorito é melhor do que o do outro. Vai ser difícil. E a série é licenciada e publicada aqui no Brasil pela editora JBC. Não estamos recebendo nada por falar esses nomes. Patrocina nós. Não estamos recebendo nada. Um pouquinho. Mas... É, isso aí. Ó, eu acho uma boa você mandar aí um contrato aí vitalício pra ganhar todas as edições de Boku no Hero pra cada um dos membros aqui. Não precisa. Desnecessário. Tá bom, se o Mug não quer, manda dois pra mim. Eu quero. Não, se você quiser patrocinar com valor, Projeto X, aí é o... Também serve, não... Uma outra fruta muito louca também, que essa seria exclusivamente pra luta, porque é praticamente impossível vencer essa fruta, certo? É a fruta do Lego. é isso aí. Mano, nem hack, velho. Nem hack, exatamente. Imagina, você vira Lego ali. Nem hack de armamento ia segurar essa porra não, velho. Ninguém ia avançar contra o meu navio, te garanto. Imagina um navio feito de Lego. Que o convés dele é inteiro de Lego pra receber as pessoas pisando nele. Ia ser legal. Que agonia. Vamos passar pra outra coisa. Bora pegar. Sim, que isso tudo tem a ver com viagem no tempo, né? Que gravidade tem a ver com viagem no tempo, que eu acho que a gente tem que falá-la de uma vez, né? Sim, porque a gente tá só gastando os videozinhos de YouTube e tal. E perdão, querido ouvinte, se você é um grande estudioso de física, se a gente falou alguma bobagem. Me perdoe, eu sou de humanas, tá? Eu faço o meu melhor, perdão, nada, perdão nada. Manda e-mail corrigindo a gente que a gente vai ler. Que perdão, justo, o quê? Justo, gostei. Corrige a gente quer aprender. Exatamente, mas assim, não odeia a gente tá tentando, tá? Você ligava pra jogar o joguinho do Hugo nos comerciais? O Hugo ficava deprimido porque meu telefone era de discar, cara. Não dava pra jogar. Era triste. Cara, até dava, cara, mas você não tinha reflexo nenhum, velho. Não tinha, cara. E pensa que a criança já tem baixo reflexo, ainda dá um telefone de disco pra ela jogar, velho. Imagina, clica o 9, pera aí. Pô, morreu, cara. Tá vindo o trem, peraí. Bora pegar. E é isso aí, melhor menina, e é isso aí. O pessoal shippa algumas pessoas que estão erradas, shippam ela com o Midoriya. Não, esse chip tá certo. Esse chip tá certo, tá errado shippar com o Bakugou. Não, esse é o chip certo, porra. Você tá maluco? Peraí, não, o chip certo é o Midoriya com o Bakugou? What? Ok, aí eu aceito, porra. Aí eu aceito. A gente não tá gravando Boku no Pico, caralho. Ah tá, entendi, desculpa, foi mal. Aí, bora, gente, bora. Vamos lá. Cara, eu lembrei de duas séries agora, bem velhas, né? Que tem um final trágico, que são questionáveis. A Família Dinossauro e o Alf, o ET Teimoso. Nossa. Família Dinossauro, ele acaba quando chega a Era do Gelo e matou um monte de dinossauros. Não, mas pra mim faz todo sentido. Não, se pra você não faz sentido, pra mim faz. Não, faz sentido, mas... Cara, é pra criança essa série. É, no, tipo assim, esse final não faz sentido numa série para criança. Não, mas é, meu, é realidade, tá ensinando história pras crianças. História nem sei se é história. Tá ensinando alguma coisa pras crianças, né? Pô, mas deve ter sido trágico quando as crianças cresceram e pensaram. Meu Deus do céu. E o Alf, o ET Teimoso, então? O ET só queria voltar pra casa. E no último episódio, os militares pegaram ele. Pô. Não, pegaram ele 5 minutos antes da carona pegar ele. É, né? Antes dele voltar pra nave, cara. Porra, mancada, né? Apareceram os militares e pegaram ele. Mancada. Tragédia. Porra, pobre criança também que vai ver isso. Caramba. As séries antigas, realmente. Ai, meu Deus. Se faz uma parada dessa hoje em dia, eu não sei o tamanho do BO, sério. What have I got? Personagens, tem uma coisa que acho que é um bom personagem. O que é um bom personagem e como que a gente trabalha com a questão do protagonista mudo? Essa é uma parada que tem gente que não tá familiarizada com os jogos, acha muito estranho, né? Uhum. Ah, por que o personagem não fala? Ele não tem voz? É uma coisa que eu escuto bastante. Inclusive, no nosso roteiro, nosso protagonista pode ser mudo porque ele tomou uma facada no pescoço numa... Caralho! No começo do jogo, sabe? A cinemática de introdução. Já começa traumatizando, assim. Você já fala, caralho, você começa se importando já. Ele fica com aquela cicatrizona no pescoço, tá ligado? Por isso que ele não fala. É tipo aquele NPC do Skyrim da flecha no joelho, sabe? Eu era um torcedor que nem você, eu levei uma facada no pescoço. Não, seria mais tipo... Libra, sabe? A pessoa já chegou. Meu Deus, a gente tá indo muito, muito fundo agora. Nossa. Mas, por favor, a gente é legal, tá? A gente não é escroto assim. Caminho só de ida. E você, Jim? Essa é fácil. Eu queria ter uma perna de pau torta que quando eu andasse, eu tivesse que girar. Quando ela pisa no chão, eu giro, porque eu sou um bumerangue. Oh. Você entendeu? Tipo, a perna normal eu ando pra frente. Quando eu coloco a perna de pau no chão, eu giro 360 graus e fico de frente de novo, entendeu? Look. Inclusive, essa perna de pau provavelmente ia ser como seu poder. É minha arma secreta, é o bumerangue de aço. Eu imagino o seu poder sendo assim. Você pegou uma madeira, qualquer coisa vira um bumerangue. É, eu acho que é melhor do que você tirar bumerangues do corpo, né? Eu acho que seria mais legal se qualquer coisa que eu pegasse, não só madeira, virasse bumerangue. Qualquer coisa, exatamente. Coisa. Tipo, então, por exemplo, tem um gato, eu pego o gato vira um gato. Gato bumerangue. Perfeito. Perfeito! Uma pessoa. Você consegue arremessar pessoas como... Você já viu aquela imagem da pessoa segurando a perna da outra, aquela legenda, vou bater nesse filho da puta com esse outro filho da puta? Exato. Eu imaginei isso. Tipo, você transforma a pessoa num bumerangue assim. Só que teria que quebrar a coluna da pessoa ali, naquela imagem. Tem série do Netflix que eles seguram, eles lançam um por semana pra você não... Tem. Pô. Podia fazer isso também. Mas eu prefiro assistir tudo numa porrada só. E ano que vem vai ser a mesma coisa. Mas se você for uma pessoa muito policiada, você consegue, tipo, falar, eu vou assistir um episódio por semana. Eu não conseguiria fazer isso nunca. Ou se você tiver amigos, né? Aí você não precisa ficar em casa sozinho. Que vida triste do maratonista de Netflix. Cara. Vocês falam isso, mas... Pra que vida social? Pra quê? É. Valeu, Jim. Valeu. E quem lembra da época da guerrinha Nintendo e Sega? Foi a que começou tudo. Eu tinha amigos ceguistas doentes, cara. Eu era nintendista, por causa do Super Nintendo. Então, eu te brigava bastante. Cara, se você pensar que Sony e Microsoft não é nada versus Nintendo versus Sega na nossa época, cara. Naquela época, a briga da Microsoft era outra, era com a Apple. Não, se eu encontrar esse meu amigo, eu falar assim, e aí o Sonic? Tá na Nintendo, né? Ele deve estar ficando putaço, cara, comigo. Nossa senhora. Ele deve estar putaço se eu falar isso. Não só ela é muito foda, como ela é um personagem extremamente macabro no jogo original. porque ela faz você assim fazer várias coisas pra ela. Aí quando você acha, ah, eu vou ganhar uma recompensa, que bom. Ela chega, você poderia morrer pra mim? Aí você só tem a opção, não, sim. Não. Aí você, bom, não, né? Aí você tem que enfrentar um puta de um demônio que é o guarda-costas dela. Aí você, bom, tá, né? E se você coloca sim, o que acontece? Acaba o jogo, você que morre. Bosta. Nossa, que legal, né? Que da hora. E uma coisa importante, antes de encerrar, que a gente ainda tá dentro da esfera do Midoriya e do All Might, é que o All Might, ele não é só um herói pro Midoriya, ele é um ídolo. E é hardcore. Sabe aquela pessoa que tem todos os pôsteres no quarto e fica vendo em looping o vídeo? Então, sabe aquele fã de Harry Potter que decorou todas as falas do filme? Então, é o Midoriya, porque ele decorou todas as falas e expressões do All Might. Sabe aquele fã de One Piece que é da Kumeia do Ruffy? Isso, tipo, ué, como assim? É tipo o Mugi One Piece, acho que só que mais. Igual quando assisti Yu Ou no Shigoto, que é o de Shogi. Ah, sim, então, é. Esse daí até que tava interessante em alguns momentos, né? Final é meio apressado, pra caralho. É demais, né? Então, não é meu favorito em questão de Shogi. Eu prefiro mais o Sangatsu no Lion, né? Mas isso é outra história, né, cara? É que o Yu Ou no Shigoto tem Lolis e tem Echi. Olha aí, falei a lista do Zaydan, cara. É uma maravilha. Que medo. É uma maravilha. Por isso que eu chamei ele pra essa gravação aqui. Perfeito. Foi só dó, né? Já que é pra jogar, Jornada do Herói é simples. A gente coloca, fala que ele era o personagem era uma pessoa normal, que o personagem ele vai ser customizável, né? Obviamente. Uhum. Que você tinha a sua familiazinha até o momento em que, que você estava num belo dia com o seu pai e sua mãe torcendo, um cara do outro time foi lá no meio da torcida e jogou um coquetel Molotov neles. Caralho! Aí nesse dia você jurou vingança. Aí nesse dia você jurou vingança. Só que enquanto você jurava vingança, alguém passou e te saqueou no pescoço. Ah, é. Tem essa parte. Esse dia foi então, esqueci. O que acontece? Jogou o coquetel Molotov e começou a berrar de raiva. Aí chegou alguém lá e passou a faca, sabe? Falou, fica quieto, rapaz. Cala a boca, moleque chato. Puro pegar. Cara, velho, se pensar que eu ganhei meu Super Nintendo errado porque eu pedi um Nintendinho e minha avó não entendeu. Grande sorte, só que... Tá bom, ganhou um upgrade. Né? Ganhou já o mais novo. Sim, isso porque eu queria jogar Mario 3, tá ligado? Eu só tinha o Master System. E pôde jogar Super Mario World. Sim, e isso foi há 20 anos. Né? Foi 20 anos? 98? Nossa, não, eu fui em 90... Não, então foi 24. 94. Foi no... 94, cara. Exato, foi 24 Nossa. Anos, cara. É, olha o choque aí, o 20, olha o choque aí. É isso que não. Eu quero. Bosta. Violência nunca é justificável, mas se justifica o comportamento dele. Porque ele é assim, porque tem um background desse jeito. E porque a Max também, ela é assim. Ela é muito brava, revoltada também. Porque o irmão abusa dela, na violência. É um personagem que, assim, eu entendo algumas necessidades dele, mas eu não consigo deixar de... Não, mas ele é. Ele tá aí pra isso. Essa pra é a função dele. O alinhamento dele é esse. Ele nasceu pra... É, o alinhamento dele é cuzão. É esse mesmo. Esse é o alinhamento dele. Exatamente. Caótico e evil cuzão. É esse mesmo. Não é caótico, é só fusão. É uma coisa além do caótico. É um novo alinhamento. Então, a gente vai só citar os que têm maior participação na primeira temporada e na segunda. E o que a galera shippa também, pra dar uma esclarecida. E a gente pode citar depois os outros, mas de uma forma mais enxuta. Eu jurei que você ia falar. A gente pode shippar também os outros. Você pode fazer o que você quiser com a sua ovelha. Não tô nem aí. Ou com o seu sapo, nesse caso, né? É, exatamente. Giro. Suyu-chan. Minita. Só o Jin é do Team Uraraka. Mas a gente vai fazer esse papo de velho pra perfil do nosso ouvinte. O Sage vai chamar vocês pra jogar bocha. E os que tem menos de 16, você tem que comer ainda muito arroz e feijão pra alcançar a gente, viu? Cara, quem tem menos de 16 anos, a gente tem idade pra ser pai deles, cara, pra ter uma ideia. Isso me deixa triste. Ou não, né? Você pensa que você não foi tão trouxa assim, né? Depende, eu tenho só 29 ainda. Calma aí. 13 anos, você consegue ser pai ainda. É, eu acho que você consegue com 29. É, mas tá meio forçado, né? Tá, o Zé tá com 29, que eu já falo, crise dos 30 é real, Zyder. Se prepara, cara. Se prepara. Tô na trave. Uma coisa que todos esses têm, principalmente se você comparar a qualidade das animações da Madhouse 2010 pra frente, de 2010 pra trás, você vê que eles dão um salto muito grande. Assim, a animação fica muito fluida, muito bonita, as cores bem vivas, né? É, isso chama tecnologia. Eles... Sim, mas... A tecnologia avançou e eles conseguiram novas formas de fazer animação. Sim, mas eles conseguiram se adaptar muito bem a isso, né? Eles não deixaram a qualidade. A qualidade só foi aumentando. Progresso chama atenção, né? Eu adoraria que a Toei aprendesse alguma coisa com eles. Ah, não vai aprender nunca, esquece. Fazer o quê, né? Verdade. A Red Line e a outra é a azul e vermelha. É, exatamente. Pronto, Grand Line, elas se cruzam. Elas se cruzam, exatamente. Grand Line e Red Line se cruzam. É azul e a vermelha certinho, velho. Certinho, velho. Impressionante, cara. Aí a gente tem os lugares por perto. Eu já sei aonde seria o One Piece. Raftel? Seria ali a Lilás. Por quê? Porque ninguém sabe o que tem lá. Não é linkado a nada. É uma linha. Vai aí no mapa. É uma linha que leva do nada ao nada. Vai do nada pro lugar nenhum. É, então. Raftel tá ali. Certeza. Certeza, fato. Fato. Na moral, sabe o que tá faltando no Mahoutsukai no Yome pra virar realmente uma história triste pra valer? O narrador do Desventuras em Série. Nossa senhora. Ele ali, mano. Ele vai ficar o tempo todo falando, isso aqui não é uma história feliz e não sei o que. Você vai ver o que achasse. Ah, esse momento não foi um momento, não foi um momento feliz, mas foi o mais próximo que ela vai chegar na vida. Pois é, e todos terminaram felizes pra sempre. Mero engano, querido espectador. Todos terminaram felizes pra sempre. Bem, isso é o que eu gostaria de dizer, porque essa história não é sobre felicidade. Que isso, pô. Sacanagem. Vamos pra eles. Uma última aqui, que eu não faço a menor ideia, cara. O Projeto X. Eu não posso falar muito, mas as previsões não são muito boas, não. Eu também tô achando, cara. Eu tô triste, cara. É, enfim. Uma coisa que eu tô acompanhando, não sei como acabar, é o universo, né? Ah, é. Tô triste. Esse tá demorando também. Esse deveria acabar logo. Acaba logo, pelo amor de Deus. O Brasil desse ano, cara, tá confuso. Teve o arco dos caminhoneiros, tem o arco da Copa, daqui a pouco tem o arco da eleição. Depois disso eu não sei. Mas isso começou bem antes, começou na última Copa. Também, cara. Essa treta toda começou na Copa de 2014 e tá rolando até hoje. Ah, espero os arcos do ano que vem, então. Realmente, como vai terminar esse negócio? Tem uma criatura que está invadindo a internet com a inteligência artificial, está corrompendo os dados, está provocando um caos na internet. Internet que eles chamam na época de Oz, né? Que é uma realidade virtual para eles. E aí eles precisam dar um jeito de acabar, né, com essa ameaça. E aí tem um garoto gênio na matemática que ele consegue ajudar bastante. E é uma história de família também. Não só de família, como tem muita ação também. Sim, sim. Sim, esse tem bastante ação. E só para constar, esse Oz é tudo que o Second Life queria ser e tudo que o Facebook se tornou. É, basicamente é isso que eu gosto. Meio isso mesmo. Meio isso mesmo. Eu não conseguiria descrever melhor do que isso. Tipo, eles têm piadinhas, por exemplo. Isso é logo no primeiro episódio, eu acho, que o Molly tá sonhando com a Jéssica, que é a crush dele. E ele tá apertando o peito da Jéssica, aí... Ah, qual que é o nome dele? Ah, são os meus Morrisinhos. O que você quer fazer? Ah, renomeá-los. É, então, assim que fala isso, já muda pra fora pra ele apertando os peitos do professor Vagina. Não. É do Golden Fold. E o cara, eu vou ficar muito irritado se você fizer isso por mais 10 minutos. Cara, essa cena também é muito boa, né? Porque, tipo assim, o professor quer que ele pare, mas não quer que ele... Aí dá tipo 10 segundos ele tá apertando a cena do professor, fecha os olhos e morde os lábios assim, tá ligado? Ah, vamos lá. Você está com uma novela de praia, de não sei o quê, de drama, de comédia e de repente vem ficção científica. Eis que uma viagem no tempo selvagem aparece. É, e não só isso, esse roteiro foi roubado pela Ubisoft no Assassin's Creed depois, velho. Não contente, eles pegaram a ideia ainda por cima. Bom, eu duvido que alguém da Ubisoft tenha assistido Kubanacan, né? Mas tudo bem. Porque o primeiro Assassin's Creed foi lançado bem depois. Olha aí, Ubisoft. Ah, sim, mas eu tô falando de bom senso só, tá? É, não, faltou muito bom senso. Ah, não, partindo da Ubisoft, eu não duvido de nada, gente. É. What have I got? E você, Jim? Posso roubar aqui nessa parte ou não? Pode. Pode. Ok, eu ia querer a fruta da mística. Eu quero ser uma mulher azul que vira tudo. Pode? É interessante, olha, velho. Que... Não, é interessante. Sim. Você ter uma fruta onde você... Vira uma mulher azul. É, você é uma mulher azul que vira tudo. Não. Esse é meu sonho de vida. Não. Não, tá, pode ser? Ó, vamos pensar assim. Não ficar azul, mas imagina que você tem uma paramécia que você consiga... Aliás, você já tem isso, Jim. Cala a boca. Você tem o Bon Clay. É, Bon Clay. Só que ele precisa tocar isso. As pessoas. Precisa tocar. Não, ele mas precisa é tocar tá. A pessoa. Eu quero ser a mística. Uma mulher azul que vira tudo. Ela consegue, inclusive, virar animais. Eu gosto do final dos fãs. Tá todo mundo morto. Não o final dos fãs. Cada um faz o seu final. Eu também não gosto dessa parada de tá todo mundo morto, não. Eu prefiro acreditar no cada um escolhe o que quiser, que imaginar, e eu acho isso legal. Tanto que eu tenho um conto que eu publiquei que eu fiz a mesma coisa. Eu não coloquei final. Esses dias eu mandei pra algumas pessoas, e aí um cara leu e falou, não, mas o que que aconteceu? Eu falei, mas eu não sei o que aconteceu. Mas ficou em aberto. Eu falei, então, é cada um imagina o que quiser. Essa é a ideia da parada. Como a mesma coisa. Acredite no coração das cartas, meu amigo. É, não, na verdade, não é nem no coração das cartas. No seu coração. Olha. Pode ser o seu. É, se tiver cartas lá ou não, é problema seu. É, entendeu? Você decide. Você decide. Faça que nem eu sou o Viking, onde é a Ilha dos Atiradores? Fica no seu coração. Já conseguiu fazer teletransporte de uma partícula de luz subatômica por causa da física quântica. Mas de algum lugar começa, né? Exatamente. Queria que transportasse um caminhão direto. Eu queria no meu tempo de vida, cara, ver esse negócio ainda. Olha, criogenia é uma coisa que existe. Não, você pode até ser criogenado. Vamos ver. Espero que no futuro tenha um técnico pra reviver, cara. Não, o problema do Sage, Odri, é que ele já tá descido a ladeira aí há uns 300 anos, né? Porra! Caralho! Eu sou quase... Eu sou quase o Rip Van Winkle, eu fico dormindo toda hora, o tempo passa. Ai, que vida triste. Você sabe que eu te amo, né? É, eu sei. Imagina, eu tô se aqui anotando no meu caderninho, todo seu amor. Nossa, cara, até perdi meu rumo agora. E aí, o Brasil, ele foi eliminado, né? O pessoal chamava de Batalha de Berna, né? O árbitro é confuso. Aí, de coisas legais aí dessa Batalha de Berna, aí o árbitro tava confuso e o final de jogo acabou com um soco, chute, garrafada e polícia invadindo o gramado, cara. Que maneiro. Esse tio foi louco, hein? O que aconteceu? Olha aí, imagina a emoção. E contra quem eles jogaram? Contra a Hungria de 54. Porra, foi um jogaço. Mas o que levou essa briga toda, Sage? Pelo amor de Deus. Conta essa história pra nós. É, o juiz que tava confuso, os brasileiros falam, esse cara tá confuso, ele não sabe o que tá fazendo. Ah. Não tá dando falta que deveria ser. Aí o pessoal justo. Perdeu a paciência. Aí decidiram resolver na butinada. Legal, faz todo o sentido do mundo. Exatamente. Ok. Bora. É a mesma coisa, quando eu vi, assim, até o segundo filme, né, que a gente vai falar, que é o filme de 2000, o Digimon Adventure Our War Game, o nosso jogo de guerra, ele... Nossa, quando eu vi ele, eu vi ele no naqueles VHS... Digimon filme. Né? Naquele VHS. Ah, você viu o japonês? Não, o brasileiro. Então, o Digimon filme, é. Então, o Digimon filme, ocidental. Vinha naqueles VHS, né? Não vi o VHS, assim, naquela época, eu tava em casa e falei assim, meu Deus do céu, melhor Digimon, Metal Garurumon. Quando apareceu aquela fusão do Wargreymon e Metal Garurumon, você falou, caralho! Exatamente. É, né? Assim, isso. Bate nele! Exatamente. Bom, então vamos acabar esse podcast aqui, ou vamos acabar esse episódio do Projeto X, tá? Pera aí, cara, só pra ficar bem claro. É, não vai acabar tudo ainda, tem mais alguma coisa, não semana que vem, mas na outra tem, não é ainda, não é dessa vez. Calma que ainda tem um podcast retrospectiva no final do ano que eu tenho que lançar. Você já tá fazendo a pauta já, desde janeiro, você não tem ideia. Ou eu posso fazer o seguinte, a gente acaba e a gente volta com um episódio especial de final do ano. Não seja isso não. Você já tá fazendo a pauta. Enfim, né? Acaba e volta com o reboot, né? Não, se acabar, vai acabar. Se acabar, não vai rebootar porque eu vou vender o domínio. Se acabar, vai acabar. É um jogo de esporte com subgênero luta. Beleza. Então nós já temos nosso tema. E já temos então, nossos protagonistas. Então a gente vai ser, o protagonista não necessariamente precisa ser uma pessoa. Pode ser... Sim, pode ser um grupo. Pode ser uma torcida, né? A torcida daquele time, alguma coisa assim. E o objetivo do jogo, então, vai ser desmoralizar a torcida e o time adversário. Olha, por meio da violência. Olha, eu acho que a torcida... Assim, eu tô com a coisa de Abemos Histórias desde o começo do cast. Eu acho que o nome da torcida tem que ser Abemos. Inclusive, essa é a melhor entrada que você podia ter feito. É... Digimon, digitais. Olha, eu Digimon devo dizer campeões. Que na época que Digimon saiu, aqui no Brasil, eu era muito fã de Pokémon e, tipo assim, eu achava que Digimon era uma cópia descarada de Pokémon. Então eu falava, não, não vai ser bom, eu não vou assistir e tal. Tanto que um amigo meu, na época que eu tava lá, ele falou assim... É mesmo? Vem aqui em casa, a gente vai assistir o primeiro episódio. Se você não gostar, beleza. É, eu te dou R$10. Se você gostar, você me dá R$10. Aí você mentiu. Não, eu não consegui mentir, porque eu não sou uma pessoa que, assim... É, quando acabou o primeiro episódio, lembro se foi um episódio duplo, ou se foi só o primeiro episódio, eu não tô lembrando da estreia. É, eu tô assim, meu Deus do céu. Assim, você gostou, né? O Ether ficou cantando a música da Angélica também. Eu sei o que aconteceu. O Dolinhos nada mais seria do que uma garrafa de Dolly que comeu a zoan de humano. Uou! O Dolinho é o Dolly que comeu a zoan de humano, realmente, cara. Nossa, velho. O Dolinho ia ser um vilão, cara, porque, né? Exato, esse cara definitivamente ia ser um vilão, velho. Ia ser um vilão ferrado. Não, e o pior de tudo é que ele ia ser aquele vilão se eu chegasse a olhar pra ele. Ele ia ter aquele sorriso carismático, porque ele sempre tá sorrindo, o Dolinho, né? E você não ia levar ele a sério. Eu ia achar, esse bicho é o capeta. Eu já ia pensar, esse bicho tem o demônio no corpo. E eu já ia ficar com medo de cara. Eu prefiro assistir It 3 vezes. O Mug tendo pesadelo. Beleza. Então, né, galera, com essa transição aí de ano em ano, né, que a Nintendo se propôs a fazer aí com os jogos do Pokémon, nós tivemos aí, então, o próximo lançamento, né, que são os Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Ele foi lançado em 21 de novembro de 2014, né, e a ideia é básica é essa, né, ser um remake de Pokémon Ruby e Safira do Game Boy Advance, né. Eu, inclusive, ganhei do prestigiado aí Mugiwara. Eu te dei? Incentivou... Sim. Sério? Sim. Oh, por que você não me incentivou também? Eu paguei mó caro. Aí poderia ser modalidades, né? Ah, é uma torcida agora organizada pra futebol, agora pra jogo de beisebol, sabe? Pro campeonato de bote do bairro. Imagina pra golfe, o pessoal. Cara, golfe é complicado, porque a galera. É muito fácil você entrar com uma arma potencialmente letal, porque é a ferramenta pro jogo, né? Não, mas aí é que tá. A dificuldade pra golfe não é você entrar com uma arma letal. É você não fazer barulho enquanto bate no amiguinho. Tá certo, a gente tem que respeitar isso. Tem um sistema de stealth, cara. É, então, que você não pode atrapalhar o jogador profissional pra quem está torcendo, né, velho? Porra. É, justo. Você tem que eliminar a concorrência de forma silenciosa. Você pode cortar o freio daquele carrinho e, tipo, deixar o carinho. E ladeira abaixo, sabe? Não vai matar, mas vai deixar ele incapacitado por uns 3 joguinhos, pelo menos. Um dos meus objetivos era, eu vou ser um navegador, eu que comando a porra pra onde o navio vai. Vai dar essa muita que é merda. A graça, o que pode dar errado aí, né? Nossa, vai dar muita merda, vai dar muita merda. O que pode merda. Dar errado? Claramente é um navio no qual eu não ia querer entrar. Te garanto que seria um navio que levaria pra você a lugares que você nunca esteve antes. É, só não ia saber me trazer de volta, né? Eu imagino que o Jim consiga fazer, sei lá, tipo, ele sair do West Blue em direção, tipo, Alabasta, e do nada, ele já chegou em Shabonde. Cara, o Jim é o tipo de pessoa tipo... que ia sair do Guarujá e ia parar em Paldão, sério. É isso. Detalhe, e o mais impressionante é que eu ia chegar nos lugares sem passar pelos lugares. Por exemplo, eu ia entrar na Grand Line sem precisar subir a montanha. Porque eu não sei como eu ia parar na Grand Line. Você ia achar o Triângulo das Bermudas, sabe? O Jim ia pelo Calm Belt, velho. Isso ia ser... Inclusive, esse episódio também ele é muito bom por causa da outra história que é mostrando canais de TV interdimensionais. É muito bom, tipo, eu tenho formigas nos olhos. Venho comprar aqui no Formiga nos Olhos. Aquele outro do J. Michael Vincent, não é um negócio desse? É, venha ver J. Michael Vincent contra J. Michael Vincent. Há um universo onde tem 9 J. Michael Vincent. E tem 6, na verdade, tem 12 distritos. É um negócio desse, assim, é muito bom. É um negócio desse. E venha ver... Aí eles também falam, daí tem o Jay McElvinces num tribunal falando, mas nós precisamos de mais um Jay McElvinces. Não, eu gosto do vendedor de portas, que eles estão vendo o comercial do vendedor de portas, aí o cara pega o carro, vai pra casa, e tipo, quando ele volta, mas eles estão aqui vendendo portas, que não sei, tipo, ele continua o comercial, tipo, mas o tempo ele ficou assistindo o comercial, tipo, é muito bizarro. Eu tô vendo o momento que a gente vai fazer, por exemplo, podcast zoeira da zoeira. Cara, a zoeira tá zoeira. Eu acho que vai ser um nível de metalinguagem que a gente ainda não chegou. Olha que título maneiro. Podcast da zoeira da zoeira. Podcast da zoeira. Melhor título. A gente cria um podcast zoando e cria clichês de personagens. Podia fazer isso, podia, né? Um podcast da zoeira. A gente cria clichês de participantes e clichês de temas e clichês de coisas, cara, que acontecem. Nossa, eu acho isso muito... Isso é muito metalinguagem, adorei. Eu quero participar desse agora. Nossa, eu também, gostei. Aí vai ter todos os tipos de clichês. Você atrasou o podcast. Você fez a pauta em cima da hora. Cadê a pauta, caramba? Você caiu de novo. Caiu a ligação. Eu posso ser o cara e falar que vai editar e nunca edita? Eu sou o cara que vai cobrar o cronograma. Não seja assim, Jim. Ai. Bora pegar. Não, deixa eu contar uma historinha. Vamos lá. Hoje eu fui cortar o cabelo, né? Aham. Aí sentado esperando cortar o cabelo, um moleque foi na frente. O moleque chegou assim, passa a um do lado e a dois em cima. O pai dele chegou e falou, não, é muito baixo, passa a dois e passa a três em cima. Aí beleza. Só que o bichinho tava com topete. Quando o cara passa a três em cima, ele vê que a três não deixa topete, deixa baixinho. Ele começou a chorar. Eu não vou mais pra escola assim. Minha vida é uma porcaria. Velho, eu senti vontade de pegar a cabeça do moleque e quebrar no vidro. Caramba, velho. Tipo, beleza. Cara, cortou errado, meu cabelo cresce, cara. Daqui a um mês você vai cortar de novo. Garoto tá reclamando. Imagina eu que tô com calvície, cara. Eu dar um tapa na cara dele no momento. Pelo menos você tem cabelo ainda, maldito. Bora pegar. É muito difícil você falar sobre determinados temas, porque, como eu falei, a responsabilidade em cima deles é bem maior. Esse foi um caso, porque, assim, eu acredito que qualquer tema, você tem que ter muita responsabilidade naquilo que você fala. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, não pra, tipo, se censurar ou se limitar, mas pra simplesmente evitar fazer uma torta de climão. Se você puder evitar fazer uma torta de climão, não tem porquê. É. Não tem porquê você ser ofensivo de propósito, não tem porquê você insultar os outros de propósito, não tem porquê. E isso é uma das coisas que, pra eu escolher meus temas e pra eu escrever minhas pautas, eu sempre tomo muito cuidado. Só que na de evolução, especificamente, isso ficou muito evidente, porque dos casts que eu participei, foi o que tinha o tema mais delicado de longe. Mesmo assim, pô, bem, eu sou formada na área, a Ana, que gravou com a gente, é formada na área também. Tínhamos pessoas que manjavam do rolê, mas sempre fica aquele medo, né? A gente não pode falar besteira. Primeiro porque a gente não quer queimar o nosso filme profissionalmente, né? Imagina só, que lindo, duas biólogas falando merda no cast de evolução. Ia pegar mal pra caralho! Bora pegar! Cara, eu acho que xadrez deveria ser a fase final, sabe? Porque assim, se você conseguir transformar um campeonato de xadrez numa briga de torcida, você vai ser o rei da rua. Olha, eu acho que a gente tem a missão final, cara. É que tá, eu discordo de você porque xadrez ele tem um potencial pra machucar. Que é que nem Lego. Porque você coloca aquelas pecinhas ali no chão, taca a pessoa em cima. Tá, merda. Oh, a questão que eu tava pensando, o jogo vai ter multiplayer? Deveria ter, eu acho que deveria ter, tipo, modos multiplayer. Co-op versus Battle Royale, sabe? Vários, Capture the Flag. Sim, já pensou? Dava pra fazer um joguinho, já, tipo... Puta, Capture the Flag é quando você rouba o mascote do time adversário. Você sequestra o mascote. Bora pegar. Essa Copa realmente tem umas coisas que eu ainda gosto de lembrar, pelo menos. Tipo, tinha a música do Rick Martin. Olha que legal, cara. Sim. Essa eu lembro ainda. A do Rick Martin só não é mais hino que a Waka Waka da Shakira, cara. As duas são assim. A Waka Waka? Bem lembrado, esse aí, já é um momento aqui pro Jabá aqui, né? Você aí que tá escutando o Projeto X de Copas do Mundo, né? Nós temos uma edição aí do Projeto X Playlist, um podcast aí que nós agregamos algumas músicas aí, né? Sim! E recentemente nós tivemos aí o Projeto X Playlist, temas da Copa do Mundo, né? Eu e o brother, ou seja, a gente foi falando aí de vários temas. E várias coisas legais aqui. E como eu disse, a gente começou a partir de 98, porque o que tinha antes era chato, cara. Música tema de 94, a Glory Land, é um porre. É só americano que gosta dessa música. Quem que é? Não, é música estilo americana, cara. É, oh, see, can you see? Meio isso, cara. É só americano que vai gostar dessa música. É só ver o nível do hino deles pra ver que a música deve ser divertidíssima também, né? É, mas então, realmente. Então se dá pra ver como o Mamoru Hosoda, ele tem a evolução na carreira. Ele era um estudante de pintura e artes na faculdade, conseguiu um trabalho na Toei, onde ele fazia muita parte de animação. Ele era muito a questão de animador, era isso o trabalho inicial dele. Conseguiu internamente dirigir alguns episódios, ganhou outro concurso lá dentro para dirigir o primeiro curta animado do Digimon, e conseguiu fazer o outro segundo curta animado, chamou grande atenção. Ele pôde tentar dirigir outras coisas, né, e depois que ele saiu da Toei, cara, o cara explodiu, nossa senhora. E ele ainda falhou pra entrar no estúdio Ghibli, né, pra trabalhar com Miyazaki, tá, ó. Carlão. Ele criou um nome por si só, assim, um nome quase tão grande quanto do próprio Miyazaki. Claro, não tão importante, mas... É porque, querendo ou não, o Miyazaki, ele nos rebaixou ao nível da Toei, né? É. Assim, pô, eu já vetei esse cara ali quando ele queria entrar, na primeira vez. Aí ele vem aqui direto da Toei. Ah, não, vai se ferrar. Eu vou brigar com esse cidadão. Quem me contratou esse cidadão daqui? Por ser tudo online, por ser tudo tão interligado ultimamente, eles conseguem fazer isso de um jeito muito mais rápido e muito mais localizado e saber, e garantir que isso vai chegar na mão de todo mundo que tá jogando. É muito curioso. Uhum. Essa forma nova de escrever histórias. E é uma forma que eu acho que vai ser a tendência. Não tô aqui dizendo se gosto ou não. Eu, pessoalmente, prefiro quando as coisas estão finalizadas já na hora que eu compro. Mas... Eu gosto de ter fim. Por isso que eu não leio quadrinhos. Mas, assim... Ah, gente, vamos ser sinceros. Até a Bíblia tem umas DLC que aparecem de vez em quando, então... É... Não, o meu problema não é ter DLC, o meu problema é não ter fim. Abraço, Homem-Aranha, Superman, esses caras, mano, caralho, velho. Não, eles têm fim. Se você não pegar, tem. Sim, toda vez não que... Tem. Não, eles têm. Toda vez que a DC fez uma crise nas Infinitas Terras, ou toda vez que a Marvel fez um reboot, foi um fim. Tecnicamente falando. Fala isso pros novos 52 que acabaram de descobrir que não era um reboot. Não. Vai. E, pra finalizar aqui, falando sobre o elenco que retomou, né, nessa segunda temporada, a gente tem que falar do cara que, cara, putz, a série é dele. Nem um pouco fanboy Mugi. Mas você não é o único. Eu já vou te adiantando que você está errado, porque o melhor personagem é o Bob. Não, porra, o personagem foda também. Mas temos que falar sobre Steve Harrington. Oh, motherfucker, yes, Steve! Aquele personagem cuzão que você falava, cara, que bosta! É verdade. Esse cara tá aí fazendo nessa primeira temporada. Você chega e, tipo, fala, nossa, eu dei o Steve na primeira temporada. Segunda temporada, você chega, tipo, meu Deus, seu quarto tá com pôster do Steve, tipo, você tem um pelúcia do Steve, você tá com uma faixa escrita Steve, você fala, oh, yeah, Steve! É, não, Mug, não. Se você tiver tudo isso, eu vou te estranhar, Mug. É... Não. Calma, cara. Altas confissões no Mug. Não. Oriental não tem meio termo. Ele é novinho e de repente ele fica acabado. Ou vira mestre, com cara de mestre. Já tô muito acabado. Chega. Mas você ficou acabado cedo. Pô, tô deprimido, para com isso. Cara, que merda. Que merda. Eu nunca vou esquecer que me chamaram de senhor quando eu tinha 18 anos. Tô assim, velho, tô acabado. Não, tem 2 anos que falaram que eu tinha 16, então, porra. Não, outro dia, mês passado, eu fui numa palestra lá de tecnologia, que estavam falando de uma coisa, e tinha uma tecnologia ali de reconhecimento de uma inteligência artificial que reconhecia algumas coisas, assim, olha, eu vou tirar uma foto, vai mostrar assim, ó, o seu perfil, se tá usando óculos, qual tá o seu humor e a sua idade. Aí tinha uma galera ali tirando foto, ah, que legal, você tem 30, ah, você tem agora uns 35, você tem uns 20 e tantos. Chegou na minha vez, falou assim, ó, então, ó, você tem 43 anos. Quê? Meio puta, acabou meu dia, cara. Estragou meu dia. Puta que pariu. Chega de tecnologia por hoje. Ai, ai. Nós tivemos a primeira grande zebra das Copas do Mundo, a primeira de muitas, né? Que, pessoalmente, a minha parte favorita das Copas são as zebras, que foi os Estados Unidos vencendo a Inglaterra. E essa história é legal pra caramba. A Inglaterra, ela não quis participar das primeiras Copas do Mundo porque ela tava, assim, com o nariz empinado. Eu inventei o futebol, eu não vou participar desses eventos, porque eu não preciso provar pra ninguém que eu sou bom pra caramba no futebol. Quantas Copas eles ganharam mesmo? Só uma em casa e com um gol suspeito ainda. Então, e aí, quando eu decidi participar em 1950 da Copa no Brasil, eles pegaram quem? Estados Unidos, num jogo. Estados Unidos era amador demais naquela época. Se antes de 94 já era amador, em 50, então... É, os Estados Unidos nunca teve grande tradição em futebol. Na 50 eles foram pela zoeira, não é possível. Falaram assim, ah, vamos lá, vai ser legal. Então, e os Estados Unidos conseguiram ganhar de 1-0 um time amador contra um time profissional. Os ingleses não acreditaram nessa história e falaram, tá errada essa notícia, não foi 1-0. Eles devem ter ganhado de 10-1 na Inglaterra, cara. Esqueceram botar um ali no placar da Inglaterra, só pode ser. É, viver na negação, é lindo isso, né? Quase uma Coreia do Norte fazendo isso, mas tudo bem. Ah, e se eu pudesse viajar no futuro e ver o final de algumas coisas que eu gostaria de ver, tipo o final de One Piece com a capa essa merda, o final de Detetive Conan como vai acabar essa merda. Você sabe que o final de One Piece é o Oda morrendo, né? Não tá, fala isso, eu fico deprimido. Eu conheço uma pessoa que vai se matar se for ouvir essa notícia aí, o Jim, cara. Pensa comigo assim, Seiji, o Oda é um cara foda, tá escrevendo mangá há não sei quantos anos, quase nunca falha, certo? Esse cara tá se matando aos poucos de trabalhar. É, eu gostaria de ver o final disso, cara. Eu não gostaria que demorasse uns 20 anos. Tá ligado aqueles negócios que você colocou lá? Ó, porque minha carteira eu tenho desde que eu tenho 18 anos. Isso foi há 17 anos atrás. Cara, ó, 18, tô com 33. Você tinha 15 anos. 15 anos atrás, cara. Você tinha 15, né, então. E tá lá desde aquela época. É tipo minha mochila, que a minha mãe comprou pra mim no começo do ensino médio. Falou assim, ó, tem que durar até você terminar a faculdade. Eu tô terminando a faculdade só agora, então... Nossa senhora. Ai, ai, ai. Outra obra que eu não faço a menor ideia de como vai acabar, mas eu espero que não acabe tão cedo, que é o Doctor Who. Tá legal. As evoluções da história. Pelo menos, mudando agora o produtor, mais expectativas ainda. Eu já gostava de antes. Sim. Agora que a gente tem uma Doctor mulher... Sim. Opa... Cara, vai ser fantástico. E teve gente que reclamou pra caralho, né? Ah, cara... E eu não entendo as pessoas que reclamam isso. O Doctor Who foi feito pra você ter uma liberdade de pensamento. Para com esse negócio de preconceito. E vamos lá, pra quem acompanha Doctor Who, o Doctor Who já teve um universo alternativo que ele virou mulher também. Ele regenerou com uma mulher. Na verdade, quem reclama nem deve assistir, né? Vamos ser sinceros. Não, eu não entendo as pessoas. É que nem o cara que é fã de X-Men que é preconceituoso do caramba. Cara, você não entendeu a mensagem. É. Ou o cara do fã de Harry Potter que é contra a parada fã de Harry Potter que é pai de ditadura. É, tipo, não faz o menor sentido. Mas enfim, o que é a intervenção militar? Né? O fã de X-Men é racista. Fã de Harry Potter apoiando a ditadura. Vocês estão lendo, mas não estão entendendo porra nenhuma, né, galerinha? Ah, é. E um outro detalhe é que é muito mais interessante você ver a Silk no mangá do que no anime. Porque no mangá você sabe o que ela tá pensando. Ah, sim. E no anime não tem. Ela só é uma pessoa muito quieta. Eu queria falar que tem uma seiyu da Silk. Cara, ela ganhou o dinheiro mais fácil da vida dela, essa seiyu. Gente do céu, se falar 10 palavras foi muito. Também acho que é melhor que ela não ganhe por palavra falada, né? Por frase dita, porque senão... Ela vai morrer de fome. Tem gente que vai conhecer o Bulsunda só pela primeira dublagem do Shrek. Né? Nunca vai lembrar dele pelo Ronaldo Fofômeno. Né? Não, o seringueiro lá. Seringueiro que era ele toda hora. E aí, você tá fazendo o que aí? Sei, eu sou seringueiro, maldito. Então... Faz essa piada, desgraçado. Enquanto isso, o seringueiro aí tirando leite do pau. Faz essa piada, desgraçado. Não, vem aqui. Ah, então o seringueiro que passa o dia inteiro no mato tirando leite do pau, ele parece assim, bate um negócio. De novo essa piada. Chega dessa piada, para com essa piada. Muda essa piada. Vocês não cansam, não? Vocês não cansam, não? Porque todo programa tinha episódios da parte do seringueiro, cara. Sempre tinha esquete do seringueiro. Sempre tinha. E às vezes eles faziam piada numa esquete qualquer, o seringueiro saia do meio do mato, cara. Pô, de novo essa piadinha. Chega dessa piada, eu já cansei de escutar essa piada toda vez. Vocês contam essa piada, chega. Ai, caramba, esse cara, a galera de hoje nunca vai entender como isso era engraçado, velho. Ai, ai, ai. Ai, cara, pobre dessa geração que só tem Danilo Gentili, né, cara? Nossa senhora. Bom, mais um tópico, talvez o último tópico. Obras que vocês acompanham e não fazem a menor ideia de como vai terminar. Boas ou ruins? Boas ou ruins. Por exemplo, olha, eu acompanho One Piece e Detetive Conan. É, não, o que eu ia jogar aqui é One Piece. Tipo, na hora que eu vi li essa pergunta, a primeira coisa que eu lembrei foi One Piece. Não tem como lembrar de outra coisa. Ainda mais que eu voltei a assistir esses dias, né? Recomecei. E tipo, mano, é o que eu falei na minha frase de abertura. Eu ainda acho que One Piece, ele vai abrir o baú e vai ter um papel com uma frase motivacional lá e tipo, acabou. Vai ser isso. Aí eu volto pro tópico anterior. Obras com final questionável. Acho que dá pra mudar. Por exemplo, eu tava falando com o Abi esses dias, né? Ele tava falando, vamos gravar não sei o que e tal, algum tema, eu não lembro o que é. Aí eu falei, por que a gente não grava um tema? Seguindo a mesma lógica de só pegar o título, né? Certo. Seria muito massa um podcast sobre guerras de waifus. Waifus? Cara, tem um público específico pra isso. Mano, que rolê errado. Tem um público específico pra isso. Cara, porra, olha que título maneiro, velho. Com certeza vai sair alguma coisa maneira de guerra de waifus. Olha, pode ser uma coisa maneira ou muito errada. Só pra saber, essa guerra tem algumas regras, o tipo, todas as waifus acima de 18 aparecendo acima de 18, tem que estabelecer isso, né? Dri, eu não penso como é o cast, eu só penso no título. É assim que funciona, eu falei pra você, agora é pouco. O waifu é waifu, o waifu loli, o waifu velha é waifu. Isso aí é problema da Polícia Federal depois. É só guerra de waifu, o resto vocês que se virem, é assim que funciona. É aquela coisa, né? Idade é só um número e cadeia é só uma sala, né? Tem razão. Exatamente. Exatamente. Não sei porque eu tô dando risada disso. Ai, deixa pra lá. Bom, então... Tá rindo, mas preocupado. Mas, olha, esse tema, estou interessada por ele. Se vocês... Eu só joguei. Eu não participaria, mas eu gostaria de ouvir. Eu acho que o Abi até esqueceu disso aí. Faz umas duas semanas que eu falei com ele. Nunca consegui. Cara, eu também nunca consegui jogar o Hugo, cara. Nem tentava, cara. Meu telefone é disco, nem adiantava. Telefone é disco, nem o pessoal nem vai saber o que, que é isso. É, cara, vai saber porque tem sempre tem um hipster. Ah, eu vi um vídeo uma vez, assim, ó, da criancinha. Olha, tem um telefone a disco, tenta ligar pra alguém. Aí ela apertava o buraquinho, o espaço, pra ver se era um botão. Assim, não funciona, não funciona. Você tem que girar o negócio. Cara, eu lembro desses vídeos de react que deram... Ah, eu vejo um monte, cara, vídeo react. Deram um vídeo cassado. Um Nintendinho pra eles. Ó, põe aí e joga. Pega a TV, o videogame e o cartucho. Liga a TV, conecta. Instala e joga. Sintoniza no canal certo. Pô, mas deu um Nintendinho, você sacaneou, né? Era difícil de conectar até naquela época. Você precisa de uma faquinha, você precisa dos negocinhos ali. Beleza. Encaixar. Mas a gente fazia em meia hora, cara. É mais rápido, né? 10 minutos a gente tava jogando, mas... Aliás, eu sempre vejo aquelas piadinhas assim de imagem que mostra assim. Ah, então, o pessoal não vai saber o que era o Canal 3. Canal 3. Ou aquela chavinha de TV, videogame ali atrás. É, cara. Ou um monte de outras coisinhas. É, muita dificuldade que a gente passou. Eu sou um nostálgico de plantão. Ei, maravilha. Cara, não que a gente troque um Zelda. É, eu gosto de ter só encaixado o espino ali e pronto. Não sinto falta dessa época, não. Tivemos o jogo do século, Alemanha 3, Itália 4. Ah. Um jogo que foi tão lendário que teve direito até a um jogador com uma tipoia no meio do jogo e ainda assim indo pro rolê, que foi o Beckenbauer, no caso. Cara, jogaço! Ó, imagina assim, pessoal, Itália e Alemanha, né? Então, a Itália consegue fazer um gol logo no começo do jogo, e aí o jogo vai rolando, e lá no final do jogo a Alemanha consegue fazer o gol de empate. Leva pra prorrogação. Logo no primeiro tempo da prorrogação, logo no comecinho, a Alemanha faz um gol, a Itália logo em seguida consegue fazer o empate, consegue virar o jogo, tudo isso no primeiro tempo da prorrogação. E chega no segundo tempo da prorrogação, a Alemanha consegue fazer de novo o empate, só que ela não consegue fazer a virada porque a Itália faz um outro gol. Então o placar final foi 4-3 com 5 gols na prorrogação. E no meio disso tudo ainda o Beckenbauer, ele tinha sofrido uma falta dura, tinha contundido a clavícula, e o Beckenbauer ainda decidiu continuar o jogo e botaram uma tipoia pra imobilizar o braço dele. Cara, jogaço. Caraca. Não é pra amadores e não é pra cardíacos, né? É aquele jogo que você precisa até sentar e pensar na vida depois que termina. E o método que o Mendel trouxe, de repetição à exaustão, de obter um volume grande de dados, cruzar os dados, usar matemática pra tirar... Esse homem deve ter sonhado com ervilha, pelo amor de Deus. Não é? O pessoal do monastério dele devia ter enjoado de comer ervilha, porque puta merda. Mas vamos falar a verdade? Então... Vamos falar a verdade? Ele estava no monastério e plantava ervilha. Ele também não tinha muita coisa que fazer, porque não tinha TV no monastério e não tinha parceiro, talvez, que ele gostasse. Então, Bem, uma coisa certa, tinha comida pra todo mundo depois. Nossa, eu fico pensando, os parceiros de monastério deviam estar olhando. Mas Ervilha de novo, que parecia, pelo amor de Deus. Lá vem esse velho do Ervilha. Ah, meu Deus do céu. Sopa de ervilha, salada com ervilha. Sopa de ervilha. Quem fez a sopa? Foi o Mênio. Ah, sabia. Esse cara não chega mais perto da cozinha. Quantos potes tem na sala? Nossa, gente, eu realmente fico pensando que a vida dos colegas dele de monastério devia ser muito difícil. Nossa, o Mênio devia ter sofrido um bullying, fazia, isso sim, cara. Se é que ele não fazia eles ajudarem ele. Ele deve ter sofrido um bullying violento ali no monastério. É verdade, é bem provável que o pessoal do monastério tenha ajudado ele, que eles falam assim, ah, não tem nada pra fazer, não tem TV. Vamos plantar ervilha. Vamos lá plantar ervilha, né? Vamos polinizar ervilha. Nossa, gente. No pior dos casos, a gente tenta vender um pouquinho e comprar um bolo pra todo mundo ficar feliz depois. O que você acha? A gente vai lá e troca por feijão. É, né? Troca por feijão. Aí eu vou ter uma salada de ervilha com feijão. E botou ervilha no feijão. Nossa, que morte horrível. Mas é leguminosa também. Deve ter sido uma época complicada pra eles, mas tudo bem. É, história de derrota, história de vitória, redes sociais, vamos lendo. É que assim, eu entendo por que as pessoas não querem falar sobre histórias de derrota, porque, né? Eu não quero. Quem quer falar de derrota? Porque não é legal pra mim. De derrota já basta a minha vida, mano, chega. É, relaxa, tá? A Copa do... Eu acho que a gente devia pegar e colocar a história de derrota pra agora, sabe por quê? Porque a Copa do Mundo tá aí, pô, é o time perfeito. É, mas não é essa derrota, cara, que a gente tá pensando. Sabe por quê? Eu sou meio contra esse cast pelo seguinte, pra quem nos acompanha há mais tempo, sabe que por alguns anos, tinha uma moda das pessoas falarem do famigerado padrão Dri. E eu analisando a minha vida e tudo que deu de errado de um determinado ponto pra cá, eu percebi uma coisa. Foi depois que eu participei do cast de Vida de Merda em que esse termo foi criado, a minha vida foi ladeira abaixo de um jeito. Olha aí. Que eu acho que é melhor eu não falar mais pra não atrair mais. É, isso não tem nada a ver com o puta problema que a gente tá passando pelo governo, falta de emprego, não tem nada a ver. Olha, cara, assim, se a maior parte das derrotas não fossem no campo pessoal, puramente, até rolaria. Eu até consideraria, assim, o mundo está uma merda, mas não, tem muita coisa que é só comigo mesmo. Então eu prefiro não atrair mais bad vibe se eu puder evitar. Andri, por causa disso, eu te culpo agora pela situação do Brasil, viu? Caramba, Andri. Se não tivesse gravado o cast... Poxa, Andri. Isso explica muita coisa. Ai, que bom. Que bom, deixo minha marca na história, então. Ok, legal. Só queria falar que eu comprei uma máquina de algodão doce e agora estou comendo algodão doce. Caralho, velho. Foda. Foda-se o cast, cara. Posso ir aí, cara? Com isso, terminamos esse cast indo pra casa do Abi comer algodão doce. Êêê, algodão doce. Isso aí. Então, pessoalzinho, obrigado por ter escutado esse cast até aqui. Valeu e fiquem agora com o Caixa Entrada. Se esse podcast chegar a 30 comentários, a gente faz um sobre o ICKs da zoeira. Uou, ICKs da zoeira rola fácil, hein? Entendeu? Nossa. 30 comentários, galera. É ajuda coisa. Nós. 30 comentários pra um ICKs da zoeira. Vocês vão... Fala sério, vocês querem o ICKs da zoeira. Se você tá escutando a gente pro feed, vai no site, comenta. Quero um ICKs da zoeira. Por favor. A gente repete a mesma equipe só pra fazer o ICKs da zoeira. Beleza, então é isso, gente. A gente finaliza esse cast agora. Falou, galera. Tchau, tchau. Eu quero um algodão doce. Gravando. Tô gravando agora. Sai dessa gravando? Para. Opa, então vamos lá. Gravando. Então, um gole d'água aqui. Ah, não, o CG gravando, eu sou o Grafagner. Eita, trocadilhos, cara. Trocadilhos, isso é coisa de gente velha. Não, não é. Ah, é. Eu tô mais, porra. Estamos gravando em 2000, o podcast vai sair em 2000, pra quem vai escutar um podcast no futuro. Peraí, 2000? 2018. Caramba, eu voltei 18 anos no tempo. Estamos gravando em 2018, o podcast vai sair em 2018, blá blá blá blá. Bom. A gente tá velho. A gente tá velho falando esse papo. Esse papo aí é de idoso, gente. Cara, esse papo de velho. Cara, não é só papo de velho, cara. Eu tô, sinceramente, geração nova, eu tô com muita dor de vocês agora. Eu comecei a odiar vocês um pouco menos. Só não me provoca. Sim, sim, todo mundo manja. Tinha um de geixas que esse era meu, mas eu acho que não teve equipe. Que eu até hoje não entendi por quê, mas tudo bem. Pô, mó tema legal, né? Puta tema de história e tal. Não, o tema é legal, mas assim... Puta tem coisa de nerd. Enfim, vamos estudar sobre esse tema. Posso responder ou você quer responder primeiro, Jim? Vai, primeiro as damas. Eu, então, de uns tempos pra... Eu gosto de... Tá. Eu falei que era primeiras damas. Primeiras damas, você responde, cara. Tem algo errado aqui. Tá, deixa eu falar. Me ajuda a te ajudar, né, velho? Ô, amigo, caramba. É que eu tô... Pode responder, eu dormi, vai, com o Bozo e acordei engraçadinho, gozadinho. Ai. Continuando. Enfim, responda. Vai, Idri, vai, Idri. Agora você vai, cara. Agora você começou. Decidam vocês. Tá bom. Tipo, o Jim falou esse agora. É uma ideia legal, cara. Será que dá pra acontecer? Não sei. Mas essa é a minha resposta, sim? Eu não tenho não escolha, sei. Mas... Nossa. Não sei. Caralho, vocês podia ter me avisado antes, né? Não, essa é uma ideia legal. Eu acho que seria legal, cara, a gente tentar um desse. Você sabe que o bando do Ruffy não é exatamente pirata, né? Na Jim, prática. Não vamos entrar nesse assunto aqui. Por favor, não estraga meu cash. Por favor. Tá. Ok. Essa conversa já rolou antes. Não estraga meu cash, não caga a regra, por favor. Ô Mugi, eu nunca vi um pirata que não queimasse as mulheres e estuprasse as casas. Jim, você sabe que tudo isso daí vai ser cortado na edição. O metrô de São Paulo, e vejo, a gente tem a Grand Line e a Red Line que se cruzam, elas são a linha azul e vermelha, exatamente, ok? A gente tem o Calm Belt, que é esse de Jundiaí e São Paulo, que eu não lembro, mas vocês vão achar Jundiaí e São Paulo, ninguém anda por aqui. É um trem que ele é ligado. E a linha Lilás não se conecta a nada, cara, nada. Ela se conecta, mano. Se conecta? Como? Se conecta a CPTM, Grajaú, Jurubatuba. Sério? Mas trem mesmo? Grajaú e Osasco. Louco, não sabia. Pensei que não se conectava nada. Então, a gente já tem o caminho pra hospital agora. Pronto. Inclusive, não, é que tá, gente. Inclusive, essa linha Lilás, ela é perto de casa. Eu pego ela de vez em nunca, mas quase, e sim, é muito parada. Mas o mundo evoluiu, porque há tempos atrás ela não se ligava a nada mesmo. Ah, tá, o mundo evoluiu porque inaugurou aí 3 estações agora, pelo que eu vi. Então, exatamente. Resta saber, tipo, bem, pra onde vão essas. Memes à parte, ela realmente, ela, no geral... Ouvintes de São Paulo, eu também não tô entendendo bosta nenhuma, tá? Só dizendo. Muda de assunto completamente. Mas vocês já repararam que o mundo é um gato brincando com a Austrália? What? Sim, eu já vi. Caraca, velho! Você nunca viu? Olha a imagem que eu mandei. Ai, caralho. O mundo também é um galo, se você quiser colocar assim. Porra, velho, eu nunca mais vou ver o mapa mundo de um outro jeito. Nunca tinha reparado. Ou o mundo pode ser um galo também, se você quiser colocar assim. Ah, é só virar, né? Ah, parem de bugar minha mente, vamos lá. Não, mas aí você reordenou pra ficar parecendo um galo. Ah, mas ninguém disse que isso era proibido. Tá, enfim, okay, vamos seguir aqui. Você ganhou. Puta, alguém podia pegar e fazer uma montagem de trocar o palhaço do It pelo Dolinho. Ia ser fenomenal. Ai, eu sou o Dolinho, seu amiguinho.